Roger, Montreal. Roger, sir, complete ILS X-ray and call our Salvador Tower. 118.95. Good day, sir. 118.95. Salvador Tower, good morning. 10 o'clock 760 on the localizer to runway 10 at 9.5. Charlie Maxway 760, wind 130°07 knots, clear to land, runway 10, check ready here. Clear to land, 10, car clock 760, call you for the landing here. Charlie Maxway 760 on the ground at 50, leave by right and approve taxi via Alpha Juliet Gate, correction, Alpha Kilo April 3, position 10 April 3. Cargo lock 760 located CM60 Alpha, then Kilo April 3, position 10 on April 3. Tower, cargo lock 760. True. We're turning left here into Kilo on our airport charts. We don't show a parking position number 10. That would be somewhere close here to the left. uma paradinha com o motor em marcha lenta. Qual era o cliente? Aponta ao time, 9.5.0. Guardião, fora do solo. Pulada 02, controle da 0, decimal 8, guardião 02. 120, decimal 8, só retorno. Controle, muito bom dia, guardião 05. Corrigindo, guardião 02. Guardião 02, bom dia, 510, minha escuta permanente, reporta no regresso. A sua escuta permanente, o guardião necessita acender para 1.310 no setor. Livre subida. Livre subida, 1.300, a sua escuta, de retorno. bom dia, Jet Whisky, Juliette Alfa. Juliette Alfa, Whisky Juliette Alfa se encontra no, posicionado no pátio principal, posição 07. Solicita autorização de reboque para a posição 02 do pátio principal. Juliette Alfa, está autorizado a reboque com o PM. Sente, reporta ali. Boa noite, Celtan 3520, transfere descida para lindo 150. 3520, boa noite, acende a indicação, desça 2000 pés, chegada na área, ajuste de altímetro no 013, está livre das restrições de velocidade. Estimativa, quanto velocidade voa direto na proa de Dunas, a gente está com um pouco de atraso aí do nosso voo. Itap. Ok, muito obrigado, então é boa no Itap, descendo para 2013. 7 Alfa, informando o término do reboque. Bom dia, bom serviço. Bom dia. Autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Ok, autorizado final do ILS, reportará estabilizado, localizador 3520.